Bravo Queen, socorro remeter aos 26. Autorizado cruzamento da final da pistona 0, aguardando autorização para reservar. Salve, Bravo Queen, solicita se possível TGL pistona 0. Solicitou TGL para a pistona 0? Afirmo. Sente o convite à direita, reporte para girar base, Papa Romeu November. Direita, reporte para girar base, 10, November ao Suíça. Chame 6213, decolar 227, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 1208, chame 6213, grato, quando vim. Salvador, bom dia, Oceané 6213, sobe perfil da São Bruno. Oceané 6213, contato com a decolagem sobre a via de São Bruno para nível 380. São Bruno, 327, 6213. Agradecido ao Azul 4485. Azul 4485, descida autorizada a nível 120. Para 120, 4485. Então, quilomeótico, ajuste altímetro no 020, reporte no ponto de espera da Papá. Para 4000, 1020, azul 4485. E arremeteu aos 30, reporte na perna do vento. Reporte na perna do vento no 0, November da Suíça. Papa Romeo Charlie Alfa Tango, prossiga pro motor. Charlie Alfa Tango, mantém a regra de voo visual. Foi rotatória. Reporte com o visual com o campo. Qual foi o PLB? Papa Romeo Charlie Alfa Tango, confirme se efetuou o plano de voo. Gente, Só para o meu Charlie Alfa Tango, ATM Transponder 0122. Opa, Papa Romeo, Kilo Romeo Oscar, Papatão Kilo Romeo Oscar, corrigindo, autorizado ingresso, táxi via pista, porta alinhada e pronto, capiceiro no 7. O Papa Romeo Novembro Oscar, uísque, reporte para girar base. Para novo, toca remetida 1-0. Afirmo. Gente. Passarei para a base 1-0, Novembro Oscar. Novembro é com isso que reporte para tirar base. 7 vai tirar base da presente. Gente, o carro meu novembro é com isso que autorizado tirar base, aguarda autorização para novo toque em remetida. O vento para cheque no 40 graus e no 3 nós. Autorizado tirar base, guardando autorização para toque remetido. Novembro é com isso. Autorizado, toque e arremetida, pistola 0, vento 1 no 40 graus, 1 no 3 nós. Livre toque arremetida no 0, Novembro Oscar. 1-0, ajuste permanece 1-0-2-0, reporte estabilizado. Para 2000, com 1-0-2-0, reportar estabilizado no NDS, o azul 4485. Xené 6213, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1251, alterna 1238, 6213, manda bem. Aliado pronto, 9-7. Papatão, que o meu ósseo autorizado de colagem, pistola 7, vento 1 no 40 graus, 1 no 2 nós. Pistola de colagem, 9-7, para aquilo, Romeu Osso. Olimpo 03, ajuste altímetro 1-0-2-0, ponto táxi. Aposta. Ajuste altímetro 1-0-2-0, aposta no ponto espera do hotel, Olimpo 03. Novembro Oscar Whisky, socorro RMT aos 35, reporte no ponto na perna do vento da pistola 0. Porta a perna do vento no 0, Novembro Oscar. Tango Kilo Romeo Oscar, decolou aos 36, corredor Axé, chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 80, vamos lá. 1208, Kilo Romeo Oscar. Novembro Oscar, prosseguir para todo sinal, pista 10. Gente, o Papa Romeo Novembro Oscar Whisky, trato avançado, reporte na final da 17, aguardando autorização para pouso. Reporta sinal 17 para autorização para pouso 10, 90 da Suíça. Tá, solicita pouso na 10 ou 17, o Papa Romeu 90 da Suíça. Pouso final, pista 10. Gente, o Papa Romeu 90 da Suíça, Whisky, reporte para girar base. Reporte para girar base 10, 90 da Suíça. Mantém, pode ficar a pista no zero. Informo meu nome, melhor que o Whisky, informo a TR da Azul, já presta a interceptar a Duna, condições de realizar a fase curta, a pista no zero? Afirmo, tá girando base no zero, novembro da Suíça. A gente é autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 119 nós, novembro da Suíça. Autorizado pouso no zero, novembro da Suíça. Pista no zero. É 18 desse 95, com o 1-8-5, obrigado, senhor. Estimado 1600 para o Kilo Romeu Oscar. Faz o 4485, 1-18 desse 95. Novembro Oscar Whisky, no solo os 40. Invere via Delta, chame solo 121-9. Via Delta, solo 121-9, novembro Oscar. Zero copiado, Kilo Romeu Oscar. Autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Na final, baixou e travou, senhor. Gente, azul 4485, 1020 no ajuste. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Boeing da Gol, iniciando a rolagem. Center. Azul 4485, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, obrigado. No 250, decolado aos 42, chame o controle Salvador, 120, décima 8. Frequência livre, segundo. Salve, Charlie Alfa Tango, em radiologista. Salvador, boa tarde, Azul 27, Colômbia, 10, pronto, avistando o PR Nacional. Após a passagem do ATR acompanhando a curta final, autorizado alinhar e manter Y0. Após o ATR alinhar e manter Azul 27 pronto. Tá, avisou algum campo, já vai matando. Charlie Alfa Tango, confirme a altitude. Mas eu não recebo outras cores. Alfa Charlie. Tá matando o tempo, né? Quando eu tirar a passagem, eu falo, não recebo o transponder, cheque. Vamos ver, eu posso entrar a 1 mil pés, porque essa região aqui é complicado. Pega mais próximo aí do dia. Eu vou subir para 1 mil pés, autorizado? Autorizado, subir para 1 mil pés, como? Me siga agora, modo chat. Ok, para 1 mil pés, vai identificar então. Tá recebendo agora? 485 no solo, 44, libere via eco. Mantém posição na eco, chame solo, 121, 19. Via eco, vai manter a posição solo, 1219, tá? Junto 2759, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 10 nosso. Teve decolagem, 2759. Azul 5021, boa tarde, autorizado alinhar e manter Y0. Alinha e manter 1-0. Poderia confirmar a frequência do controle, tá? Confirme. Poderia confirmar a frequência do controle, tá? Pode falar? É, 120, décima 8. Passando Serra Índia com Índia, está visual com campo para pouso. Tá falando Serra Índia, confirma o local de pouso. Salvador, Serra Índia, bom dia. Salvador, senhor. Andar da Bata. Gente, vou falar meu Serra Índia, está no seu metrô na frequência 18.95. 18.95, graças. frequência Alfa Tango. Boa noite, Charlie, Alfa Tango, boa tarde. Vento do aeródromo 140 graus 099, NH1 020. Autorizado final no 7, reporte na curta. Autorizado final no 7, vai reportar na curta, Charlie Alfa Tango. Sul de Salvador, com boa tarde, Azul 2759, passa 2 mil passos. Azul 2759, contato radar na decolagem, após 2 mil pés, a prioridade direto a Lefa, sul para nível 3 média. Após 2 mil pés, direto a Lefa, subindo para o 3. Após 2 mil pés, direto a Lefa, 360, autorizado 2759. Salvador, boa tarde, Altan 47, você pode esperar a cidade de nosso. 47, 15, boa tarde, autorizado, alinhar e manter-se no zero. Manter-se no zero, tá? 1250, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. Zero pouso 17, chame a rota. Azul 5021, decolado aos 48. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, 5021. Uma boa tarde, bom trabalho. Novamente. So, Destino Azul 5021. Azul 5021, radar contact on the budget climb via 7-1, top level 320. Centro Olimpo 03, mantenha a ponta da pista no zero. Novembro, Oscar Whisky, mantém a posição na Quebec Abate para ingresso na pista. Quente, Sierra Fotango, a estação na frequência livre, solo 50. Novo, solo. Novembro, Oscar Whisky, autorizado, até a Bata, a estação na frequência livre. Tan 4715, autorizado, decolagem, pista no zero, vento 130 graus, 11 nós. Esse ano tá 4715. O Olimpo 03, autorizado, alinhar e manter isso no zero. Tan 4715, decolado ao 51, chame controle Salvador, 120, décima 8. 308, vai chamar 4715, boa tarde. Salvador, boa tarde, UTAN 4715, decola na sua escuta. 715, contato radar de decolagem, sua via Arvo para nível 360. Arvo 360, tá, 715. Control Azul, 5021, any possibility to fly Moscow? Goodbye, Azul, 5021. 715, custa, autoridade direto, posição para Lefa. Lefa, 4715. 40 graus, 10 nós. Sequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Soma 360, 288, azul 2759, obrigado, boa tarde. Contact, Salvador, voo no 454, ponto 0, pronto. Voo no 454, autorizado, além manter, pista no 0, boa tarde. Além mantém, voo no 454, Olympus 03, decolado ao 54, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle 208, Olympus 03. Salvador, boa tarde, Olympus 03, decolado, saída São Bruno. Número 3, com o tato radar decolagem, sobre a via Salvo 1 para nível 190. Via Salvo 1 para 190, Olympus 03. Olympus 03, após 2007, autorizado direto. Não pode dar, é direto para a área, Olympus 03. Azul 5021, ponto Security Center, 125, decimal 1, backup 123, decimal 8. Mrs. Conquer, 251, backup 238, bye bye. Salvador, voo 1396, informação 90. Voo 1396, acione identificação, voo ITAP para interceptar a chegada a Bombay 1 no ajuste 1020. Direto ITAP, 1020, destino a Tecnisa. Para nível 050. O voo 1396. 050, 1396. Controle Salvador, boa tarde, UTAN 3804, informação 90. UTAN 3894, acione identificação, deixe a via chegada ao Bombay 1 para nível 060, o ajuste no 020. 060 é o UTAN 3804. Está 3804, nível 060, via Bomed 1. 060, Bomed 1. 54, decola o 57, chame o controle 120, decimal 8. 1208, 1454. Bando de pássaros no eixo médio da pista ali no momento da rodagem da decolagem. Sim, obrigado pela informação, 1454. Sim, falando, 1454, 1500 arborou na lefa. 1454, contato radar de decolagem. Após 2000 pés, seja autorizado direto do Eleta Supernível 360. Após 2000, direto Eleta 360, Gono 454. Chama 5, chama Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, vai chamar outra 475, obrigado. Entre 30 e 40 milhas, afastado de Salvador. Em chegamento 03, mantém a escuta permanente de controle. Bem, escuta permanente de controle, 04, 03. Duna 396, reposição Duna, desça para 2000 pés, o ajuste 1020. Posição Duna 2000, 1020, ajuste 1019. Salvador, uma boa tarde, Azul 467, ponto espera pronto. Azul 467, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, Azul 467. 204 reduza para 230 mais. 4167, da colada 04, chame controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa tarde, o azul 4167. Às 11 horas, 7 milhas, passam 3 mil pés, indecisa para 2 mil pés, um braço 738. Para 4 mil, Salvador, uma boa tarde, azul 4167, decolou na Sanvo 1. Azul 4167, contato radar na decolagem, após 2000 pés, autorizado direto líder, foi para nível 320. Gente, após 2000, direto líder, ascensão 320, azul 4167. Identificação dessa via chegada a bomba para 4 mil pés, o ajuste 1020. Autorizada na bomba para 4 mil pés, o ajuste 804, vetoração para frequenciamento, curva direita para 040. Pode ser esquerda, 040. Autorizado, TC-04, nessa coerência, executar o curso localizador, deixa para 2000 pés, com ajuste na 020, resposta estabilizada. 020 vai reportar, estabilizada. Na 3204. Gol 1396, estabilizado em ADT, que seja pista 10, resposta estabilizada. Resposta estabilizada, 1390. Gol 1454, chame sempre Recife, na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Chilena 320, acione identificação. Dessa via chegada com o Med 1 para o nível 050. O ajuste em Salvador no 020. Zero está autorizado na posição IPAP. Cabeceiro no zero, preste a gente a rolagem. CE chegou a 396. Autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, 1-3-0. São 3-3-6-6, decolado aos 1-1, chame controle Salvador, 120, décima 8. 08 graus, boa tarde. Salvador 61, 41 descendo, Rodo 60. Chanel 61, 41. Acione identificação desse avião, chegada a ponte para nível 060, o ajuste em Salvador 10019. Ficou via ponte para 060-1009, ajuste 541, Léo Xanel. Gol 2013, ponto de espera 1-0, pronto. Gol 2013, mantém ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera 1-0, gol 2013. 3804, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Repouso, tá, 3804. Gol 2013, visual com 320 da TAM, final no 0. Ativo, gol 2013. O 2013, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter Y0. Após o tráfego, alinhar e manter na 1-0, gol 2013. 43366, vamos tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, passando no nível 080, descida para 4000 pés, 1-4-3-8. Ok, gente, gratulação, 3366. Gol 1255. Informo tráfego 10 horas, 1,6 milhas, rumo noroeste, passa nível 050, subida para nível 370, 1-3-0. Quero ter contrato com o 3804, no solo 15, livre pista direita, chame solo 121-9. Livre, chama solo 219, 3804, obrigado. 7, 3366. Para 2.000 pés, autorizado IADS XO da pista no 0, ajuste no 0, é normal. Reposte estabilizado. Cruzeiro estabilizado, gol na 255, autorizado IADS XO da 1 a 0, gol na 255. Gol 255, Gol 2013, decolado ao 17, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 208, 2013. Sumiu o pés, o ajuste, 1099. 1099, 4000 ml, 320. 3366, Suprema nível 330, está apresentado direto a Buco. Direto a Buco 330, terra 3366. Controle, boa tarde, eu vou 2013. Gol 2013, contato radar da colagem, suba via Arco 1 para nível 360. Via 360, Romulo 2013. Linha 320, desce para 2000 pés, autorizado IADS, recusei da pista 10, ajuste 10, 19, reposte estabilizado. 2099, 2000, contra estabilizado, 60, 63. 2093, autorizado direto, Elefa. Elefa da presente, 2093, obrigado. Estabilizado, ele é sexo igual no 251. 1255, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, tá aqui, ó. Já daqui a pouco, 1255. Chame a 1141, deixe para 4000 pés, o ajuste 9019. 4019, ajuste 1142. Confirme, mas para 4000, tem 320? Janela 320, destino autorizado até 2000, está autorizado também o IEDF, que seja pista 90, reposte estabilizado. Estabilizado 2000, tem 320. Janela 141, destino autorizado até 4000 pés. 4000 pés, 1141. S3366, submata nível 330, chame-se a precisa na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. 12545, 1285, tá? 336, graças, uma boa tarde. Salvador, China 63, 15, informação novembro, boa tarde. China 63, 15, aciona identificação, dessa vez chegada a mão, para nível 050, o ajuste 0019. Ok, descendo para o 050, o ajuste 019, ok, descendo para o 050, alguma chance de voadora? Aguarde, China 63, 15. Roda. Reduza para 2109, vai com o número 2 na aproximação. Reduzi, eu mudou. A Xenemia 315 está autorizada direto para o POC. Vou na posição POC então, né? 315. Zero 013, chame Recife, nome na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 360, 282, obrigado, boa tarde. Nenhum 141, dispara 2000 pés, autorizado IADS, que saiu da pista 10, O ajuste 1099, reposta estabilizada. 3000 autorizado em Porto Alegre, está liberado a restante de 4000 em Pelo? É uma restrição de altitude. É a produção que pegou. Bem, eu acho grato, é o 4-1, Porto Alegre estabilizado. Charlie, afastando, direcionar, reposte para decolagem. Salvador, muito boa tarde. Azul 2788, ponto de espera da 1-0, pronto. A frequência 1-1-8 desse comando 5. 18-1-5, obrigado, boa tarde. 1-1-8 desse comando 9-5, essa é a minha 3-0. Ah, 9-5, muito obrigado. Lisano via Eco, chame solo 1-2-1 desse comando 9. Eco 2-1-9, obrigado. Gente, ao alinhar livre de colagem, o azul 278. O ajuste 1-0-9. 060. Confirmando ajuste, 1019. Sim, 1-0-9, hoje é 626. Pode voar, tá? Negativo, hoje é 626, mantém a pedra chegar, então seu número 4 na aproximação. Charlie, afastando, confirma a intenção de decolagem? Gente, decola presente ou na cabeçura? Gente, Charlie, afastando sem interferência com o eixo de aproximação do ano zero. Tem livre decolagem, rumo norte, vento 130 graus, 10 nosso. Reporte falado do solo. É, está falando do solo, cara. Sem interferir para o final do ano zero. Salvador, nosso portilha, 3144, tem informação no Breva? 3144, acione identificação, deixa via chegada ao MED 1 para nível 070, o ajuste no 019. Sim, precisa para 070, no MED 1, a chegada 3144, 2019. Olá, os 26, prossegue com rumo norte e chame o controle em 120, décima 8. Rumo norte, vai chamar 120, décima 0, controle, graças a regresso. Marcelo, afastando. 2788, decolado aos 26, chame o controle em 120, décima 8. Marcelo, afastando. Boa tarde, Xenar 6141. Xenar 6141, boa tarde. NH1019, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardar 641.